vezes por causa de alguns números que são díspares em relação àqueles que é a própria Câmara, mas com a própria Proteção Civil avança. Eu só queria esclarecer o seguinte. Nós somos as pessoas mais próximas, e é a equipe do Covid que faz os números e que tem os números em conhecimento. E vou explicar porque é que há documentos díspares. Já expliquei porque é que há números, às vezes, que não encaixam. Se eu for aqui à Proteção Civil do Distrito de Coimbra, que é... Eu, por exemplo, em número de mortes, sou capaz de lá ter 17 mortes, quando nós já temos 26 mortes. Algumas coisas da Direção-Geral de Saúde, que têm alguns números maiores que os que nós lancemos, eu vou dar outro. Muitos nomes, numa lista que nós temos, porque temos uma lista com todos os nomes, temos uma lista com todos os nomes, o que é que acontece? Por exemplo, às vezes temos lá pessoas que faleceram e continuam ainda ativas, por isso é que não aparecem nos falecimentos, aparecem do outro lado. Depois temos um conjunto de pessoas que já estão a andar na rua, porque fizeram os 10 dias e não têm sintomas e estão na rua, e constam da lista porque quando elas, nós sabemos que as pessoas já estão libertas, porque o médico da família ainda não lhe deu a alta. Poderá às vezes haver uma situação, ou duas ou três, de pessoas que ainda não chegou cá, ainda não chegou porque não esteve registado ou porque não chegou cá, pode haver uma diferença ligeiramente pequena de 4, 5 pessoas de umas horas que não tenha chegado. Mas nunca poderia haver outra diferença. Por isso, estes são os nomes que nós, no outro dia, numa lista, retirámos um conjunto de nomes, de alguns que estavam falecidos, continuavam ativos, de pessoas que estavam em alta e que sabemos todos, como o meu caso, que já estava a trabalhar e continuava a constar o meu nome na lista dos ativos, quer dizer, e por isso isso tem muito a ver com quem é que depois liberta, e por isso há esta disparidade dos nomes, mas sem dúvida nenhuma que aqueles que se aproximam mais da realidade são os da equipe do Covid-19, porque têm uma lista com os nomes todos, e por isso é um trabalho de transparência, é um trabalho de rigor. Por isso quero deixar que os da Câmara Municipal são de longe os que estão mais perto da realidade. Isso não tenho dúvidas. Poderá haver diferença de 4, 5...